Passamos a apresentar Entre Dois Mundos. Cinco histórias individuais, adaptação de Sidney Carbone. Apresentaremos nesta semana cinco histórias individuais relacionadas entre os planos terrestre e espiritual. A primeira intitula-se O Cacho de Bananas, psicografia de Antônio Demarque. O doutor Félix era um médico recém-formado. Concluir a residência médica em um hospital público, especializando-se em pediatria. O jovem médico sentia-se feliz cuidando de crianças pobres, pois no fundo de sua alma acreditava que a medicina era um sacerdócio e nada melhor do que praticá-la com os menos afortunados. E então, doutor, como é que está a minha filha? Ah, muito bem, dona Generosa. A anemia está completamente debelada e ela já ganhou até peso. É mesmo? E quer dizer que ela não corre mais risco de morrer? Pode ficar descansada. Ela está fora de perigo e vai viver muitos anos para lhe dar muita alegria. Mas continue lhe dando a medicação, pelo menos por mais duas ou três semanas, está bem? Sim, senhor. Ah, doutor, eu nem sei como agradecer tudo que o senhor fez pela minha Zezinha. Confesso que quando trouxe ela aqui há 2 meses, mais morta do que viva, eu já tinha perdido as esperanças. Mas o senhor salvou a minha menina. Agradeça a Deus, dona Generosa. Ele é o responsável pela cura da Zezinha. Eu nada mais fiz do que cumprir o meu dever de médico. Agora vão em paz e que o Pai Todo-Poderoso os acompanhe. Conhecer a luz do Espiritismo que lhe descortinara um amplo horizonte de entendimento e compreensão da vida material e espiritual. Assemelhando-se ao sedento que encontrara uma fonte de água cristalina, Félix se entregou à doutrina com alegria e amor no coração. Lera com avidez os livros da codificação, além de outros mais, encantando-se com a figura do Dr. Bezerra de Menezes. Em sua concepção, era um exemplo a ser seguido, embora tivesse consciência de sua limitação. O centro que frequentava tinha uma pequena sala disponível na qual o Dr. Félix, com autorização dos dirigentes, improvisou um modesto ambulatório onde aos sábados atendia as crianças de uma favela das imediações e distribuía medicamentos amealhados junto a outros colegas através da amostra grátis dos laboratórios. Dizia-lhe um companheiro de trabalho: admire-se seu desprendimento em favor dos necessitados, Félix. Você sacrifica todas as suas horas de folga para se dedicar a eles. Raramente o vejo fora do exercício de sua profissão. Eu gosto de atender a quem precisa, lindo, e amo o que faço. Assim, o jovem médico ia vivendo seus dias intensamente, com alegria no coração e uma fé inquebrantável sobre o futuro. Confiante na providência divina, tinha sempre em mente o ensinamento de Jesus quando dissera: não vos inquieteis, olhai as aves do céu e os lírios dos campos. Realmente, a sabedoria divina tudo provê. Era um domingo ensolarado. Enquanto a maioria das pessoas buscava no lazer e no entretenimento o gozo da luz solar que invadia com alegria todos os recantos, vamos encontrar nosso jovem doutor em um plantão num hospital público. Com licença, doutor Félix. Entre, Aline. Vim trazer-lhe um cafezinho para o senhor. Oh, Aline, obrigado. O senhor está atendendo desde as 7 da manhã. Não parou um minuto. Está com o estômago vazio, que eu sei. O que posso fazer? Parece que todos os casos graves da cidade apareceram justamente no meu plantão. Realmente é um vai-vem de macas, crianças chorando e mães aflitas. Nunca vi este hospital tão movimentado como neste domingo. Todavia, o médico atendia cada caso com serenidade e brandura. Suas mãos pareciam milagrosas e, como que por inspiração divina, cada caso era diagnosticado com precisão e rapidez, o que causava espanto no pessoal da enfermagem. Fico admirada com sua calma, com seus diagnósticos. As crianças apresentam um sensível melhor em poucas horas. A observação da enfermeira tinha lógica, pois o médico era bem assistido espiritualmente e seu equilíbrio emocional, aliado à fé que tinha, tornava-o um instrumento, um canal vivo de inspirações superiores e de forças imponderáveis. Finalmente, o domingo estava terminando. Temos mais alguém para ser atendido? Graças a Deus, não, doutor. Está tudo calmo agora. Estou exausto. Não é para menos. Por que não vai à cantina tomar um lanche? É uma boa ideia. Mas, de repente... Mas o que é isso? Não faço a mínima ideia. Mas as vozes vêm da recepção. Será que chegou algum ferido? É possível. É preciso ver o que está acontecendo. Félix deixou o gabinete e foi verificar o que acontecia. Um senhor de cor negra, alto e forte, segurava nas mãos uma criança desfalecida enquanto rugia ameaçador. Me atendam logo, não vem que o caso é grave. Não quero saber de burocracia. Se meu filho morrer, ai de vocês, acabo com todos. O pessoal da segurança se preparava para inquirir o pai, enlouquecido quanto às normas para atendimento, quando, avaliando a situação, o médico interveio. Vamos com calma, pessoal. O menino parece muito mal. Vou examiná-lo imediatamente e preencho os formulários depois. E dê a criança. Félix tomou a criança nos braços, levando-a ao ambulatório, enquanto que o pai o seguia pelos corredores, ameaçador. Doutor, meu filho é a minha vida. Se ele morrer, acabo também com o senhor. Veja lá o que vai fazer. Não é hora para fazer ameaça, senhor. Volto a repetir. Se o meu filho morrer, acerto as contas com o senhor depois. Naquele instante, o médico sentiu que tinha de fazer valer sua autoridade e, sem se abalar com as ameaças, retrucou com firmeza. Seu filho está sob os meus cuidados e de Deus, pois apenas ele determina nossas vidas. A vida do seu filho está sob minha responsabilidade e respondo por isso. E entrando no laboratório... Agora me deixa sós com ele. Nada disso, eu vou ficar. Quero ver o que vai fazer com o meu filho. O senhor só vai atrapalhar o atendimento. Retire-se imediatamente. Por favor, senhor. Faça o que o doutor está pedindo. É para o bem do menino. Tudo bem, mas olha lá, hein? Se o meu filho morrer, vocês também não viverão. A criança realmente estava muito mal. Olhos encovados, apresentava grau avançado de desidratação. Aline. Sim, doutor. Coloque-o no soro já. O garoto está completamente debilitado. Sim, senhor. Foram tomadas todas as providências e Félix acompanhou o paciente a noite toda. Não por receio de ameaças, mas pelo cuidado que o caso requeria. Eram 7 horas da manhã de segunda-feira. Terminaram o plantão do Dr. Félix e da enfermeira Aline. Antes de saírem, ainda deram mais uma olhada no pequeno paciente. É, ele apresenta alguma melhora. Mas o caso ainda é considerado grave, né, doutor? Infelizmente. Bem, doutor, eu vou para casa. Estou morta. Tenha um bom descanso, Aline. O senhor não vai? Daqui a pouco. Vou dar umas instruções para a enfermeira que irá substituí-la. E Mais tarde, ao sair pela recepção, Félix se deparou com o pai do garoto, que estava à sua espera. Assim que o viu... E então, doutor, como é que está o meu filho? Olha lá, hein? Se acontecer alguma coisa com ele... O homem não terminou a frase, mas a entonação tinha um tom significativo. O médico olhou bem nos olhos e, sem se intimidar, respondeu. Meu amigo, ameaças não salvarão a vida de seu filho. Por que o senhor não ora e pede ajuda a Deus? Não acredito nesse sujeito. Meu Deus, é um 38. Lamento por você, meu irmão. Agora tenho que descansar. O que pude fazer pelo seu filho, já fiz. Passe bem. Olha lá, hein, doutor. Eu não estou brincando. Passaram-se alguns dias com o doutor Félix acompanhando, interessado, o caso do menino, até que recebeu alta. Nos afazeres do cotidiano, acabou por esquecer completamente do episódio. No outro domingo, estava novamente de plantão quando entrou no consultório uma atendente. Doutor, tem um senhor na recepção que deseja falar-lhe. Não disse o nome? Não, senhor. Como aquele dia estava calmo... Por favor, peça esse senhor que venha até aqui, sim? Sim, senhor. Minutos depois... Aqui está o homem, doutor. Fazendo umas anotações num livro, de cabeça baixa, Félix disse... Pode entrar. Dá licença. O homem entrou e Félix, então, levantando a cabeça... O senhor... O médico ficou surpreso ao reconhecer o pai do garoto que havia atendido algum tempo atrás. Quero falar com o senhor. Félix ficou um tanto apreensivo, pois o homem trazia consigo algo volumoso dentro de um saco de estopa que não lhe era dado descobrir do que se tratava. Todavia, levantou-se, confiante que Deus estava consigo, e perguntou. O que o senhor deseja? Doutor... Estou aqui por um motivo especial. Ah, sim? Sente-se, por favor. Estou bem em pé. O que está acontecendo agora? Seu filho teve algum outro problema? É exatamente sobre isso que eu venho lhe falar, doutor. Pois fale. O meu menino está forte como um touro. E devo isso ao senhor, doutor. É mesmo? Me alegro em saber. Pois é, doutor. Aquele dia eu fui muito estúpido com o senhor. Me perdoe. Eu estava com a cabeça transtornada e não sabia o que dizia. Ora, não foi nada, meu amigo. Não levei em consideração o que disse. Percebi que o senhor estava alterado. Mas não é justo, doutor. Reconheço que passei dos limites e para provar o que estou lhe dizendo, trouxe um presente para o senhor. Dizendo isso, abriu o saco e tirou de dentro um cacho de bananas já maduras e, com orgulho, depositou sobre a mesa. Colhi no quintal da minha casa, doutor, e faço questão que as coma. Eu tenho uma dívida enorme com o senhor e não tenho dinheiro para pagar. Diante da surpresa do médico, o homem aproximou-se mais, como que querendo segredar-lhe alguma coisa em seus ouvidos. Olhe, doutor... Se precisar dos meus serviços para qualquer coisa, não se acanhe e me procure. Se algum dia precisar apagar alguém, algum inimigo, é só me procurar. Aqui tem um criado para o resto da vida. Por alguns minutos, o jovem médico perdeu a reação devido à forma estranha que aquele homem manifestava sua gratidão. Com um sorriso, respondeu. Não, meu amigo, não preciso que você apague ninguém. Mas quero lhe pedir um favor. Posso? O senhor pode tudo, doutor. Já disse que serei seu criado pelo resto da vida. O que o senhor manda? Quero acompanhar de perto seu filho. Leve-o todos os sábados ao ambulatório do Centro Espírita Luz e Amor. E vá com sua esposa. Garanto que será muito bom para todos vocês. É só isso, doutor? Sim, amigo, só isso. Eu sei onde fica esse centro. E é claro que eu vou levar meu filho e minha mulher. Pode esperar a gente. Agora tenho que ir. Mais uma vez, obrigado, doutor, por ter salvo o meu garoto. Eu é que lhe agradeço pelo cacho de bananas. Vá em paz. Depois que o homem retirou-se, o médico ficou com seus pensamentos. Essa criatura rude tem coisas boas dentro de si. Tem amor pela família. Tem, na maneira de pensar, sentimento de gratidão e, acima de tudo, apesar da ignorância, sinto que é honesto. É uma pedra bruta que precisa de burilamento. E assim aconteceu. Todos os sábados, Décio religiosamente comparecia com o filho e a esposa no pequeno ambulatório do centro. O médico examinava o garoto e começou a orientá-lo para assistir às reuniões do Evangelho. Eu vou ter que rezar? Ah, não, doutor, não me peça isso. Eu nunca rezei em toda a minha vida. Ô, Décio, você mesmo disse que faria qualquer coisa que eu te pedisse, não disse? Eu disse sim. Então? Está bem, o senhor venceu. Pode deixar que eu vou começar a frequentar as reuniões. Ótimo. E a senhora também, dona Cornélia? Ah, venho sim, doutor. Eu sempre disse para o Décio que ele precisava de uma religião. E se o senhor está recomendando o espiritismo, é porque é bom, não é mesmo? Não tenha dúvidas. Passaram-se 3 anos. Décio e a esposa haviam se tornado frequentadores assíduos das reuniões evangélicas e quando o centro organizava festas e promoções para arrecadar fundos para as obras assistenciais, Décio estava sempre à frente dos trabalhos pesados, armando e levantando barracas, pregando tábuas, preparando palco para apresentações artísticas, enfim. Notava-se que era um trabalhador já integrado nos labores cristãos. Um dia, em conversa com o Dr. Félix, abriu seu coração. Foi a providência divina que fez com que um dia eu conhecesse o senhor, doutor. Eu levava uma vida errada. Fiz muitas coisas das quais hoje me arrependo amargamente. Mas também agradeço a Deus e ao senhor que me fizeram recuar a tempo. Hoje trabalho num emprego honesto e quando chego em casa, o que encontro? Minha esposa e meu filho, na maior alegria do mundo. Ainda fico pensando, doutor, que relutei muito antes de ir lhe agradecer naquele dia. Eu pensava, o doutor está magoado comigo, pois eu o ameacei, gritei e fui malcriado, enquanto ele cuidou do meu filho com muito carinho. E estava envergonhado e pensava, ah, tenho que levar alguma coisa para o doutor para demonstrar minha gratidão. Mas levar o quê? Dinheiro eu nunca tinha. Foi quando a Cornélia, minha mulher, me disse... Ô, Décio, por que você não leva aquele cacho de bananas do nosso quintal? As bananas estão maduras e bonitas. Tenho certeza que ele vai gostar. Então, eu me decidi e levei o cacho de presente para o senhor. Não foi uma boa ideia, doutor? Sem dúvida que foi, Décio. Pois bendito seja o cacho de bananas. Assim seja, doutor. Esta narrativa nos salienta que a sabedoria divina muitas vezes utiliza um momento agudo e difícil nas nossas vidas para nos despertar para verdades até então adormecidas. A bondade e o amor de Deus jamais está longe de cada um, mas permite que a dor nos envolva para reavaliarmos nosso comportamento de todas as horas. O pai do menino desfalecido não tinha estrutura interior para agir com equilíbrio num momento tão agudo, e não podia compreender que a violência nada iria ajudar, pelo contrário, somente prejudicaria o atendimento médico. Em assim sendo, a bondade e a compreensão do Dr. Félix marcou-lhe profundamente a sensibilidade. E com o restabelecimento do filho, pôde valorizar o médico e, a partir daí, entregou-se prazerosamente às recomendações do mesmo, inclusive fazendo com que se voltasse para Deus, em quem não acreditava. Todos nós passamos durante a vida situações difíceis e dolorosas que exigem meditação e bom senso. Deus nunca nos abandona, mas vivemos para aprender a viver melhor. História de hoje: macabra obsessão compulsiva. Argumento de Ulderico Amêndola. Obrigado, Maria. Seu cafezinho, como sempre, estava delicioso. O senhor é que é gentil, seu Lívio. Deseja mais alguma coisa? Não, obrigado. Então vou voltar para os meus afazeres. Com licença. Olívio Bernardes, exemplar esposo e pai, conseguia manter o padrão de vida da família classe média graças à sua competência de fotógrafo muito requisitado, cujo estúdio, localizado em sua própria casa, era o preferido da nata social daquela cidade interiorana de porte médio. Em sua casa, havia conforto material e paz espiritual. Certo dia... Pai! Sim, filha? O senhor está muito ocupado? Eu terminei de revelar umas fotos e tenho um tempinho livre. Ótimo. Quero te dar uma notícia. Fale, Eunice. Resolvi me casar com o Pedro. Ah, contra a sua vontade? Contra a minha vontade, eu não me casaria. Mas você ainda ama o Laércio, minha filha. Mas ele se casou com outra. E para revidar, você vai se casar com um colega de trabalho, um rapaz que conheceu apenas alguns meses. Ele já deu provas de que me ama. Nem por isso deixa de ser quase um desconhecido. Vocês dois não têm nada em comum, minha filha. Como não? Lecionamos no mesmo colégio e temos o mesmo ideal político. É, não me fale em ideal num país onde a maioria dos políticos são corruptos. E quanto ao fato de ambos serem da mesma profissão, estou cansado de ver jogadores de futebol se quebrando uns aos outros, comerciantes passando cheques sem fundo e até clérigos levantando falsos testemunhos contra outros clérigos para se engrandecerem diante de seus superiores na ordem religiosa. A vida é uma eterna competição, minha filha. Notadamente nesse planeta impregnado de vibrações negativas. Mas eu não tenho no que competir com o Pedro. A gente vai se casar. E você acha que não existe competição entre casais? Mas as mulheres não deixam de casar por medo disso. E nem devem temer o casamento, que é uma instituição divina, desde que estejam devidamente preparadas. E você acha que eu não estou? Com Laércio estaria, mas com o Pedro não. Porque você ama o Laércio e não o Pedro. E que não te aflijam os seus 25 anos de idade. Você é bonita e jovial, além de culta e inteligente. Pode arranjar coisa melhor do que aquele professor desinteressante. Ai, eu não aguento mais a vida nesta casa, pai. Para mamãe só existe a Clara. Eu sou um zero à esquerda. Ah, então você quer se casar para se livrar da sua mãe? Em parte. Estou cansada desse favoritismo. Desde criança é assim. Mimos para a Clara, pedras para mim. E você é testemunha disso. Mas a sua mãe também te ama, Eunice. É só uma questão de preferência. Ah, mas não deve haver preferência. Os pais têm que amar todos os filhos com a mesma intensidade. E amam, mas inevitavelmente existem sempre os preferidos. E por quê? É uma questão de recíproca, do dar para receber. Você não pode negar que a Clara sempre foi mais chegada a Silvana do que você. Por insegurança e não por amor. Mas sua mãe não entendeu assim. E talvez tenha sido esse o seu erro, e não por desamor a você ou a sua outra irmã. Querida, você sabe que eu te amo como amo a Clara. Portanto, ouça o meu conselho. Não se case com o Pedro. É muito mais complicado para uma mulher viver com um marido que não ama do que com uma mãe indiferente ou parcial, como é o caso da Silvana. Ai, prometo que vou pensar nisso, pai. Mas por você, que eu sinto que me ama. E Eunice fez uma pausa em sua disposição de casar-se com Pedro para afastar-se da mãe. Realmente, Silvana se desmanchava em mimos e cuidados para com a filha Clara, de 21 anos de idade e aplicada aluna da Faculdade de Direito. O que acha de gorros de vestido que comprei ontem no shopping, mamãe. É de uma grife internacional, famosíssima. Lindo, querida. E caiu-lhe com uma luva. Você está deslumbrante. É, mas custou toda a minha mesada. Fiquei lisa. Não esquente. Se você precisar de dinheiro, eu te arrumo. Onde é que você vai? Me encontrar com meus amigos. Depois, vamos pra balada. Cuidado, querida. Não se exceda no álcool. E se alguém te oferecer droga, caia fora. E não vá beijando todos os rapazes que surgirem à sua frente. Saiba escolher, está bem? Fique fria. Você sabe que eu sou muito seletiva. Você me empresta seus brincos de esmeralda? Pegue no meu porta-joias e use também o anel. Silvana era assim. Não negava um pedido da filha. Certo dia... Mamãe, compra uma moto para mim. Mas você tem o seu carro, querida. Mas quero também uma moto. Ah, você não faz ideia como é excitante estar em cima daquela máquina, sentindo o vento no rosto. É coisa de louco. Ah, compra, vai, mamãe. A Mirna ganhou uma do pai, que é um show. E vive se exibindo por aí, fazendo inveja para as amigas. Eu não quero ficar por baixo. E não vai ficar. Você me compra a moto, então? Tudo bem. Vou tirar um dinheiro da poupança e hoje mesmo você terá sua moto. Seu pai vai subir pelas paredes, mas eu não tô nem aí. O que me importa é ver você feliz. Ai, você é a melhor mãe do mundo, sabia? Eu te adoro. Pare com isso, menina. Você vai me sufocar com tantos beijos. Clara sabia ser eloquente quando queria conseguir alguma vantagem pessoal. E disso resultava que, não raro... Você precisa parar com essa parcialidade premiando sempre a Clara em detrimento das outras filhas, Silvana. Até a Marilda já percebeu isso. Imagine a Eunice. Tenho que ser mais amorosa com a Clara. Das minhas filhas, ela sempre foi a mais apegada a mim. E não adianta me recriminar. Eu não vou mudar meu tratamento. Amo a Eunice e a Marilda, mas a Clara é meu xodó. Não sei o que seria de minha vida se um dia eu a perdesse. Certa vez, vó Delfina, mãe de Silvana, que residia naquela casa desde que enviuvara, disse algo que balançou a filha. Você já parou para pensar no motivo que sempre conduziu Clara para mais perto de você do que as outras filhas? Será que você também não dava mais atenção a ela do que as outras? E pense também nisto. Quem estrutura a personalidade dos filhos são os pais. Com raras exceções, os filhos se refletem no espelho dos pais. Mas nada demovia Silvana de sua preferência por Clara. E esta também não movia uma palha para igualar-se em condições com as irmãs no coração materno. Pelo contrário, adorava sentir-se a preferida e sua palavra naquela casa era ordem para todos. Até para a velha avó, como numa noite em que a bondosa anciã assistia a um programa de TV na sala de estar em companhia da família, e foi acometida por uma crise de tosse. Ih, vai demorar muito com essa tosse, vó. Não percebe que tá perturbando? Por que não fica em seu quarto ouvindo rádio, hein? Desculpe, minha neta, mas... Pare com isso! Não sei por que não a interno num asilo. Velho só serve para atrapalhar a vida dos outros. Não fale assim com a sua avó. Digo e repito, lugar de velho é no asilo. Eu não admito que você... Não repreenda a Clara, que ela tem razão, Olívio. A mamãe não toma o xarope que lhe comprei e depois fica desse jeito, perturbando todo mundo. Não... Não se preocupe, eu vou para o meu quarto. Demorou! Mas a vida é mutante. Um dia, Clara foi acometida de uma inexorável anemia infecciosa, para o desespero da mãe, que permaneceu ao lado do leito da filha durante os 2 meses que a jovem jazia acamada em seu quarto. E de quando em quando, Silvana tomava a cabeça febril de Clara, levando-a ao seu seio, como se ela ainda fosse um tenro bebezinho. Mas um dia, a esperança esvaiu-se de todo para aquela mãe desvairada pela dor. Clara fechou os olhos para sempre. Não! Não, minha filha, não, meu Deus! Minha filha, não! A filha morta no ataúde já não podia ouvir a explosão dramática da tresloucada mãe. Meu coração, ninguém vai tirar você de mim, nem mesmo a morte, essa maldita mensageira do desespero. Nada é mais forte do que o amor de mãe, por isso não vou deixar que te levem. Você ficará comigo para sempre, para sempre. E no momento de fecharem o caixão... Não façam isso! Deixe a minha filha comigo! Ninguém vai levá-la daqui! Ninguém! Silvana, controle-se, por favor. Nossa filha precisa ser sepultada. Então me levem com ela. Vocês não entendem que temos que ficar juntas. Minha filha não vive sem mim e eu não vivo sem ela. Eu quero ser enterrada com ela. Me levem com ela, pelo amor de Deus. Foi necessário chamar um médico às pressas para aplicar-lhe um tranquilizante endovenoso e só quando ela se aquietou, o cortejo fúnebre conseguiu deixar o velório. Alguns dias depois... Maria? Sim, senhor. Onde está a Silvana? Já procurei pela casa toda e não a encontrei? Ela foi ao cemitério, seu Lívio. Outra vez? Ela passou a manhã toda no cemitério? Desde que a menina Clara morreu, o único consolo de Dona Silvana é ir ao cemitério. Ah, quando isso terá fim, meu Deus? Realmente, Silvana deixara de viver para ficar ao lado da filha todo o tempo possível. Junto ao túmulo, ela extravasava a sua grande dor. Deus é mau, é cruel. Tirou-me a filha dileta, tão jovem e futurosa, de maneira tão brusca para esse coração de mãe amantíssimo. Isto é justiça. Quase sempre... Olívio tinha que ir buscá-la. Vamos embora, querida. Já entardeceu, precisam fechar o cemitério. Eu vou, mas minha alma fica aqui. Amanhã cedo voltarei. Permanecerei o resto dos meus dias ao lado desta sepultura, ajoelhada até que meus joelhos sangrem e gangrenem para que minha Clara não fique sozinha. E todos os dias, o ritual se repetia. Silvana acordava, vestia o luto e ia para o cemitério. Antes, passava numa floricultura e comprava muitas flores que depositava sobre o túmulo da filha, lavando-a com lágrimas copiosas. Não havia domingo nem feriado, chuva ou sol, que a impedissem de obedecer àquela macabra obsessão compulsiva. Com isso... descuidava-se da casa e principalmente da atenção devida às outras filhas, à mãe idosa e ao próprio marido para atender aquela necessidade mórbida. De repente, coisas tristes começaram a acontecer em sua casa. Eunice casou-se com Pedro, mesmo sem amá-lo, para livrar-se daquele ambiente tenebroso. Olívio sofreu um acidente automobilístico que quase o levou à morte, obrigando-o a submeter-se à rigorosa fisioterapia para livrar-se de uma paralisia iminente. Vó Delfina sofreu uma queda e fraturou o fêmur, o que a levou ao leito, onde permaneceu à espera da morte, já que a consolidação óssea naquela idade seria praticamente impossível. Marilda, a filha caçula, prestou vestibular em 3 locais diferentes, sem nenhum êxito. Não sei o que está acontecendo nesta casa, pai. Desde que a Clara morreu, nada mais dá certo para a gente. Isso não é estranho? É, você tem toda a razão, Marilda. Parece que todas as desventuras do mundo caíram sobre a nossa família. Um dia, em seu leito de dor, vó Delfina disse ao genro: Olívio, sinto o ambiente desta casa muito pesado. Acho que temos visitantes invisíveis. A senhora acredita nisso? Não só acredito, como sinto a presença deles. Por que você não pede para o seu Batista vir até aqui? Ele é médium. Olívio não acreditava em almas do outro mundo, expressão que ele usava para referir-se a espíritos desencarnados. Entretanto, respeitando a vontade da velha sogra e sua experiência de 75 anos de vida, convidou o médium para uma visita à sua casa. Tão logo Batista adentrou a sala principal, foi tomado de intensa tremedeira. Deus nos salve! O que há? Um horror, Olívio. Esta casa está impregnada de vibrações negativas. Vejo uma legião de espíritos das sombras tentando furtar-se da influência dos meus mentores espirituais. Como você foi deixar acontecer isso? Eu não estou entendendo. Que culpa tenho eu? Sua mulher está em casa? Não. Ela passa o dia todo no cemitério, ao lado do túmulo de nossa filha, lastimando e maldizendo sua morte. Mas então é isso. Isso o quê? Nos cemitérios, reúne-se os espíritos sofredores que não aceitam a separação do corpo carnal e o desprendimento de seus vícios. E eles vêm para cá atraídos por sua esposa. Meu Deus! E tem mais. O espírito de sua filha Clara também está aqui. Como é possível? Batista saiu dali prometendo voltar no outro dia com seu grupo de médiuns para ver se conseguiam desanuviar o ambiente. Olívio pôs a esposa ao par da situação, mas esta se mostrou indecisa. Não sei se devo acreditar. Eu só quero o bem da minha Clara e tudo farei por ela. A Clara não precisa mais de você, Silvana. Precisa? Precisa sim. E eu não vou me afastar dela. Mas, naquela noite, Clara apareceu em sonho para Olívio e lhe disse: Pai, diga para mamãe me deixar em paz. Só então, cientificada do sonho do marido, Silvana deixou de ir ao cemitério. E as coisas começaram a normalizar-se na família. Três meses se passaram. Certa manhã, durante o desjejum... Os senhores desejam mais alguma coisa? Não, Maria, obrigado. Já terminamos o café da manhã. Então, com licença. Bem, eu vou sair. Estou batalhando um emprego e tenho uma entrevista marcada para daqui uma hora. É mesmo, filha? E que emprego é esse? Ué? Por que quer saber? Porque sou sua mãe e me interesso pelo seu bem-estar. Ai, eu não acredito no que estou ouvindo. Filha, eu sei que cometi muitas falhas, que magoei você e a Eunice, preferindo sempre dar mais atenção à Clara. Mas de agora em diante vai ser diferente. Vou fazer todo o possível para corrigir o meu erro. É mesmo? Então espero que você consiga. Fui. Ela não acredita que estou tentando mudar, Olívio. É natural, Silvana. Você passou anos mimando a Clara sem se lembrar que tinha mais duas filhas? Acha que a Eunice também reagirá dessa forma se eu for visitá-la? Elas vão precisar de um tempo para acreditar na sua mudança, Silvana. Mas acabarão compreendendo e te perdoando. Nossas filhas têm boa índole, querida. E como para todo a vida dá um jeito, com o passar do tempo, Silvana acabou conquistando o amor das filhas. Só não houve jeito mesmo para a avó Delfina, que desencarnou silenciosamente, sem nenhum lamento, cumprindo assim a sua missão na Terra. Os desequilíbrios sentimentais provocam sofrimento a todos que circulam em torno daquele que não está sabendo vivenciar o apego por esta pessoa ou por coisas materiais, que também chegam a escravizar muitos. As reencarnações são oportunidades que a sabedoria divina proporciona aos espíritos, seus filhos amados, para que possam ir se conhecendo intimamente e podendo aos poucos equilibrar suas tendências, já que temos que amar a todos e não somente a alguns. Todos temos a mesma origem e a mesma potência espiritual, mas depende somente de nós mesmos descobrir os valores íntimos e compreender que os outros são idênticos a nós. O relato que acabamos de acompanhar nos mostrou um exemplo de desequilíbrio sentimental, com todas as suas consequências. Meditemos. História de hoje, o perdão. Argumento de Wilson Frungilo Júnior. Por favor, tio Amélio, me dê uma chance. Não posso ficar desempregado, tenho esposa e filho para criar. Eu prometo que isso nunca mais irá acontecer e pretendo lhe pagar assim que conseguir o dinheiro. Nunca! Não lhe darei nenhuma chance, nem a de me pagar. Será um eterno devedor deste seu tio que tanto fez por você. Que decepção, Rui. Que decepção. Pelo amor de Deus, tio, eu preciso trabalhar. O senhor pode ter certeza de que nunca mais cometerei outro erro. Não me vire as costas por tudo que o senhor mais ama nesta vida. Eu lhe imploro, tio. Já lhe disse que não. E retire-se da minha sala. Não quero vê-lo nunca mais. Tio, eu prometo. Fora daqui. Você traiu a minha confiança e me roubou. Nunca terá o meu perdão. Agora saia ou me esquecerei de que somos parentes e o mandarei para a cadeia onde é o lugar de ladrão. Fora da minha sala, fora! O ódio toma conta do comerciante e as veias chegam a entumecer-se em seu pescoço, tamanha a revolta e a violência de seus brados. Rui, o sobrinho, sai lentamente da sala, sentindo-se como se o chão tivesse sumido de seus pés. Arrepende-se amargamente do ato cometido e não consegue imaginar como tivera coragem de praticar aquele furto. Somente se recorda de que, movido por um incontrolável desejo de adquirir um aparelho de som, subtraíra do caixa da loja em que trabalhava para o tio uma certa soma em dinheiro, o suficiente para a compra do aparelho, e tamanha era a confiança que o parente lhe devotava que não chegou a perceber, mesmo porque era Rui quem controlava todo o resultado financeiro da firma. Passados alguns dias, muito arrependido do que fizera, resolveu devolver o produto do roubo. Procurou o gerente da loja de eletrodomésticos para tentar desfazer o negócio e, com isso, retornar o dinheiro para o caixa sem que o tio ficasse sabendo. O gerente, seu Demerval, gentil e compreensivo, fez com que Rui lhe contasse todo o ocorrido. E depois... Entende por que estou lhe pedindo esse favor? Sim, mas infelizmente não é possível desfazer o negócio. Por favor, seu Demerval... Eu estou desesperado. Compreenda. É uma norma da loja. A partir do momento em que as mercadorias saem daqui, só as aceitamos de volta em caso de apresentarem algum defeito para efetuarmos a troca. Devolução, jamais. O que é que eu vou fazer, então? É o meu emprego que está em jogo e minha reputação que está ameaçada de ir para o lixo. Calma. Calma. Para tudo se dá um jeito. O único jeito é a loja aceitar o aparelho de volta e me devolver o dinheiro. Já lhe disse que isso é impossível. Mas tem uma solução para o seu problema. Qual? Sua história me comoveu. Dá para perceber que é um rapaz honesto, já que se arrependeu da bobagem que fez. Sendo assim, eu fico com o aparelho para meu uso pessoal e lhe dou o dinheiro que você pagou por ele. Verdade? Verdade? Ai, eu nem sei como lhe agradecer. Que Deus lhe pague. Vou preencher um cheque e você poderá sacar a hora que quiser. Naquele mesmo dia, o rapaz conseguiu repor o dinheiro no caixa da loja. Alguns dias depois, entretanto, Rui foi procurado por Demerval, que trazia uma triste notícia. Rui, sinto muito ter que lhe pedir que me ajude nesta hora tão difícil pela qual estou passando, mas creio que você é o único que pode me auxiliar. O que aconteceu? Se eu puder lhe ser útil, ficarei muito feliz. Estou com uma dívida enorme para com o senhor. Trata-se da minha mãe. Ela adoeceu repentinamente e necessita fazer uma cirurgia com urgência. E, infelizmente, não disponho do dinheiro necessário. Mas como poderei ajudá-lo? O que ganho dá apenas para o sustento da minha pequena família. Eu não disponho de nenhuma economia. O homem lamenta-se bastante desalentado. Ah, é uma pena. Eu pensei que você, talvez... Ah, deixa pra lá. Não poderia lhe pedir isso? Pedir o quê? Diga, seu Demerval. Bem, como você mesmo me disse, possui todo o controle sobre o caixa da loja do seu tio e... Talvez pudesse me arrumar a quantia que preciso e eu lhe devolveria daqui um mês, pois tenho dinheiro para receber. Rui, envolvido pelo drama que se desfilava à sua frente e nutrindo grande confiança pelo homem que o salvara de difícil situação, resolve ajudá-lo. Fique tranquilo, seu Demerval. Ainda hoje, no final da tarde, eu levarei o dinheiro para o senhor na loja. E assim ele fez. Porém, passados os 30 dias, já que Demerval não o procurara, ele vai até a loja para receber o dinheiro. E ouve dos lábios de uma vendedora a estarrecedora notícia. Seu Demerval foi acometido de um violento mal súbito. Hoje faz 5 dias que ele faleceu. Faleceu? Infelizmente. Não é possível. Seu Demerval era um homem forte. Quem estava doente era a mãe dele. É verdade. Dona Mariquinha submeteu-se a uma cirurgia e está bem. Mas o filho, coitado, passou desta para uma melhor. E a senhora poderia me fornecer o endereço da residência do seu Demerval? Posso sim. Espere só um instante. Eu vou verificar na ficha dele e anotar para o senhor. De posse do endereço, Rui procura a esposa do homem e explica-lhe a situação. Porém, é muito mal recebido pela viúva, que nem sequer o manda entrar. O corpo do meu marido mal esfriou na sepultura e o senhor tem a coragem de vir cobrar uma dívida da qual eu nem tinha conhecimento? Perdão, senhora, mas eu preciso repor essa quantia no caixa da loja o mais urgente possível, ou estarei numa situação bastante constrangedora. O senhor tem algum recibo assinado pelo meu marido ou alguma prova de que realmente ele emprestou esse dinheiro? Não, eu não tenho nada assinado. Então sinto muito. Mas senhora, eu confiei no seu marido. Ele me parecia um homem honesto. E era, mas agora está morto. E a senhora não pode honrar esse compromisso em sua memória? E como, se não disponho dessa quantia? Não é possível. Eu não acredito no que estou ouvindo. Pois é verdade, senhor. A modesta poupança que tínhamos no banco, tive que retirar para pagar os funerais do meu marido. Agora, se me dá licença, tenho mais o que fazer. Tenha uma boa tarde. E ela bate a porta na cara dele. O rapaz afasta-se completamente desolado e abatido. Não sabe o que fazer. Arrepende-se amargamente de ter realizado aquele primeiro furto que, apesar de ter sido reparado, provocou toda aquela situação. e não vendo saída, depois de ter tentado de todas as formas conseguir algum empréstimo para repor o dinheiro no caixa, resolve contar toda a história para o tio, que o despede sumariamente. Rui encontra muita dificuldade para conseguir outro emprego. Passa dias e meses amargando com a família toda espécie de necessidade, até que finalmente consegue empregar-se. O tempo passa e tudo parece se ajeitar na vida de Rui, conseguindo até progredir financeiramente. Apesar de tudo o que passou, entretanto, não sente nenhum rancor pelo tio. E certo dia, resolve procurá-lo para, mais uma vez, pedir-lhe perdão pelo que lhe fizera, dizendo que muito aprendera com aquela verdadeira lição por que passara e gostaria de lhe compensar, de alguma forma, o prejuízo que causara. Porém, o tio... Não quero saber do seu arrependimento. Para mim, você é um ladrão. Só não o mandei para a cadeia porque, infelizmente, somos parentes. Agora saia e nunca mais bote os pés aqui. Dezesseis anos se passam. Um dia, Amélio desencarna. Ao chegar no plano espiritual, muitos amigos vêm ao seu encontro no intuito de auxiliá-lo nesse seu novo retorno à verdadeira vida. Recebe esse auxílio porque fora um homem sempre pronto a auxiliar o seu semelhante, sendo exemplo a ser seguido, tamanho o trabalho desenvolvido em benefício de pessoas carentes, principalmente as necessitadas de tratamento médico e que não possuíam recursos financeiros. Mas não conseguia perdoar o sobrinho, tendo em vista o verdadeiro horror que possuía pelo ato de roubar. Seus amigos da Terra, quando encarnado, tentaram demovê-lo desse sentimento pelo rapaz, mas não conseguiram, e agora, no plano espiritual, já recuperado da doença que o desencarnara, passa a frequentar, dentre os demais afazeres da colônia que o acolhera, aulas sobre os mais diversificados temas no tocante à evolução espiritual. Seus companheiros, também desencarnados, até então não haviam ainda tocado no nome de Rui, e ele procurava não pensar nisso, fazendo de tudo para esquecer esse sentimento que teimava em ocupar-lhe a mente, até que um dia recebe a visita tão esperada da esposa querida que desencarnara algum tempo antes dele. Amélio? Nara? É você mesma, minha esposa adorada? Sim, Amélio, sou eu. Meu Deus! Como você está linda! Não imagina a minha felicidade em encontrá-lo. Estava tão ansiosa, mas somente hoje tive autorização para vir ao seu encontro. Por quê, meu amor? Andei muito ocupada com o nosso pupilo. Nosso pupilo? Sim, nosso pupilo Rui. Amélio olha desconfiado para a mulher. Confesso que... eu não estou entendendo. Você ainda não o perdoou, não é? Responda, querido. Você ainda não o perdoou? Não sei, Nara, não sei. Fomos casados há tantos anos. Você me conhece bem. Sabe o quanto eu detestava as pessoas que roubavam. Sei, sim. E sei também por que possuí esse sentimento. Sabe? Sim, Amélio. Mas antes de lhe dizer, gostaria de lhe descrever uma aula que assisti um dia nesta colônia. Logo que aqui cheguei. Sim, querida. Fale, estou ouvindo. aula foi dada por um espírito que havia sido eminente professor quando encarnado e nos explicou que o passado é muito importante para a nossa evolução, desde que saibamos entender a sua verdadeira função em nossas vidas. Sim, e daí? Explicou-nos ele que a maioria das pessoas desconhecem isso e acabam aprisionando-se e sofrendo, como se estivessem acorrentadas ao pretérito, quando este possui apenas uma função didática em nossa caminhada. Você está entendendo? Sim, sim. E o que mais ele disse? Bem, como o professor que é, ensinou-nos que todo aprendizado do espírito é calcado no passado, da mesma maneira como o espírito encarnado aprende ou recorda-se quando criança nas lições dadas nos primeiros bancos escolares. Explicou-nos que todas as matérias didáticas, tais como a história, a geografia, a matemática, a química, a biologia e outras tantas, na verdade, são partes de um passado, porque um professor somente poderá ensinar o que já foi descoberto, o que já foi analisado, o que já foi vivido, levando-nos à conclusão de que, na verdade, o passado somente nos serve como lição para o presente, como vistas ao futuro. E solicitou que todos nós, iniciantes ainda, descobríssemos para o que mais serviria o passado, a não ser para ensinar-nos. E? Continue, querida. Na verdade, Amélio, não conseguimos descobrir nenhuma outra utilidade para o passado, a não ser realmente a de nos ensinar e mostrar, pelo exemplo, quais os caminhos a serem seguidos, evitando seus caminhos errados já percorridos. E quanto ao nosso pupilo? Ah, sim. Sabe, Amélio, ainda não é chegada a hora de você receber revelações de suas vidas anteriores na crosta terrestre. Mas fui autorizada, para o seu próprio benefício, a lhe narrar, bem superficialmente, alguns acontecimentos que nos ligaram ao passado. Como assim, nos ligaram? Sim, eu, você e o Rui. Não estou entendendo. Ouça, querido. Numa vida anterior, que, como já lhe disse, não irei entrar em detalhes, eu e você causamos muito mal ao nosso sobrinho. Nós? Está falando sério? Você nunca duvidou da minha palavra, querido. É verdade. Desculpe. Continue, por favor. Fizemos dele um grande e talentoso ladrão a roubar em nosso próprio proveito, criando com isso em sua mente a ideia do dinheiro fácil e dos prazeres propiciados por ele e, consequentemente, prejudicamos em demasia a sua estrutura moral. Com o passar do tempo e cientes de nosso erro, propusemos-nos auxiliá-lo em nova encarnação, educando-o no correto procedimento do bem. E ele nos veio ter como sobrinho para que fizéssemos a nossa parte. Infelizmente, ele falhou, apesar de ter agido de uma maneira mais correta que a nossa, pois, arrependido do que fizera, tentou corrigir o seu erro. E nós o repelimos, mantendo para com ele um sentimento mesquinho de ódio, quando, na verdade, deveríamos ter ajudado, pois fomos nós mesmos que um dia criamos nele essa facilidade pelo roubo, deixando-lhe ainda um pequeno resquício desse seu defeito. Entendo, entendo. Amélio estava profundamente emocionado diante do grande erro cometido, compreendendo que não se deve julgar o próximo, e muito menos odiá-lo, porque, na verdade, nada sabemos de seu passado e do nosso próprio. Nara prosseguiu. Eu tenho ajudado o Rui desde então, e a você também, meu querido, para que extirpe esse ódio de seu coração. Uma grande lição essa do passado, Nara. Sim, uma grande lição. Mas o que mais me emocionou foi que o professor falou tanto do passado e de como devemos encará-lo, que no final, quando recebemos um livreto com uma síntese da aula, constatei que seu título não era o passado, como eu havia imaginado. Não? Não. E qual então era o título do livreto? O título impresso com letras grandes e douradas era, na verdade, O Perdão. O verdadeiro sentido do perdão é a compreensão de que todos os erros têm base na ignorância das verdades maiores da vida espiritual e que, se não agirmos com esse esclarecimento em nosso íntimo, jamais conseguiremos evoluir em direção à perfeição divina. A maioria dos encarnados no planeta Terra vive ainda uma situação limitada no que diz respeito ao aperfeiçoamento íntimo e, por isso, precisa errar, reconhecer o próprio erro e sentir que, se não formos compreendidos nesse processo de viver para crescer, jamais teríamos chances novas para nos refazer. E como somos totalmente semelhantes aos que com quem convivemos, aqui ou do outro lado do planeta, só o perdão nos poderá dar as oportunidades para nos melhorarmos intimamente. Compreendamos e perdoemos. História de hoje, Morre Velho. Psicografia de Chico Xavier. Querido, acabei de tirar um bolo do forno. Vamos tomar um lanche? Depois, Clenira. Agora não estou com vontade. Ai, ai. Você está aborrecido? Não. Está parecendo. Estou me sentindo meio sufocado dentro de casa. E por que não saímos um pouco? Está uma tarde linda. Podemos visitar a tia Prudência? Prefiro dar um passeio no parque. O que você acha? Não sei. Às vezes tenho a impressão de que você não gosta de se expor comigo, sabia? Que bobagem, Carlos. Por que eu não gostaria? Por causa da nossa diferença de idade. Afinal, eu sou 15 anos mais velho. Se eu levasse isso em consideração, não teria me casado com você. Então seja franca, de uma vez por todas. Por que não quer me dar um filho? Bem, eu... Acha que eu já passei da idade de ser pai, que não tenho mais condições de criar um filho? Não somos ricos, é verdade. Mas a sua banca de frutas na feira rende o suficiente para você sustentar uma família de 3 pessoas. Então, por que você não quer me dar um filho, Clenira? Sabe por que eu gosto tanto de ir ao parque? Não é por causa das árvores e nem dos passarinhos. Tampouco por causa do ar puro e da tranquilidade. Gosto de ir ao parque porque lá eu tenho a oportunidade de ver muitas crianças brincando. Eu sei que você adora crianças, Carlos, mas... Mas o quê? Estamos casados só há 2 anos e meio. Com 2 anos e meio de casamento, minha mãe já tinha 2 filhos e outro na barriga. Oh, querida, custa realizar esse meu sonho. Nós nos amamos tanto tá e... Tá bem, Carlos. Vou deixar de me prevenir. E vamos ter um filho, pronto. Oh, Clenira, que bom! Nem sei como te agradecer. Você não tem nada que me agradecer. Vai ser um presente para mim também. Sei que criança dá trabalho, acarreta responsabilidade, mas estou disposta a enfrentar tudo isso para te fazer feliz. E eu vou te ajudar no que for possível. Troco as fraldas, dou banho, preparo as mamadeiras, levo ao pediatra quando for necessário e... Ei, ei, calma! Nem sabemos ainda se eu vou engravidar. É claro que vai, que dúvida. Você só tem 20 anos e é saudável. E eu não sou estéril. Vamos ter um lindo bebê, meu amor. O mais fofinho do mundo. Poucos meses depois, para a alegria de Carlos, Clenira engravidou. Você tem certeza, meu amor? Quando minha menstruação começou a atrasar, fiquei em dúvida. Mas depois que fiz os exames... o resultado está aqui dentro deste envelope! Meu Deus, isto é maravilhoso! No dia seguinte, Carlos pagou uma cervejada para os amigos e companheiros feirantes e brindou. Ao homem mais feliz da Terra, que sou eu. e a criança mais amada do mundo, que vai ser o meu filho. Viva! Viva! Durante a gravidez de Clenira, Carlos exagerou nas precauções. Você não vai lavar roupa, não, senhora. Já contratei a dona Mafalda, nossa vizinha, para fazer isso. Não é, dona Mafalda? Claro. Virei aqui duas vezes por semana lavar e passar sua roupa, Clenira. Fique descansada. Mas que exagero, Carlos. Eu ainda estou no quarto mês de gestação. Não importa. Qualquer esforço pode prejudicar a criança e eu quero que ela nasça forte e sadia. Ele tem toda a razão, Clenira. Minha mãe perdeu um filho com apenas 2 meses de gravidez. Ela foi buscar água no poço, escorregou e caiu de barriga em cima do balde. Que horror! Está vendo, meu amor? Deus me livre se isso acontece com você. Eu morreria de desgosto. Tô até pensando em arrumar uma empregada para cuidar da casa, fazer o almoço. Se você quiser, eu cuido disso também, Carlos. Não tenho medo de serviço. Sou pau para qualquer obra. Ah, não. E eu vou ficar fazendo o quê o dia inteiro nesta casa? Fique deitada, ora. Isso é um absurdo, Carlos. Por que não me tranca numa redoma de vidro? Oh, meu amor, eu só quero te preservar. Não se preocupe. Eu tô bem e com muita disposição para o trabalho. Aceito que a dona Mafalda venha lavar a roupa 2 vezes por semana, mas da casa e da comida, cuido eu. Mas, querida... Tá decidido, Carlos. E não se fala mais nisso. O filho de Carlos nasceu num sábado às 6 horas da manhã. O jubiloso pai só foi à feira no dia seguinte para distribuir charutos aos amigos. Nos primeiros meses após o nascimento, Carlos passava horas e horas olhando para o bebê, embevecido e sonhando um futuro brilhante para o filho. Não vai à feira hoje? Claro que vou. Agora preciso trabalhar mais do que nunca. Obrigado, Clenira, pela beleza de filho que você me deu. Que Deus a abençoe. Pois essa beleza também me pertence, graças a você. Sozinha, eu não teria feito nada, né? A primeira festa de aniversário de Santo, o filhinho de Carlos, foi memorável. A sala de sua casa estava toda engalanada com uma mesa farta, onde havia um lindo bolo confeitado, docinhos de toda a espécie, refrigerantes e lembrancinhas confeccionadas caprichosamente. Até um palhaço estava presente, animando as crianças. Tudo fora encomendado por Carlos. Não está linda a festinha do nosso filho? Sim, não nego, mas onde conseguiu dinheiro para tudo isso? Você vive reclamando que o movimento na feira está fraco? Ah, não se preocupe, eu dei um jeito. Quando Sandro atingiu 5 anos de idade... Acho que não tenho sido um bom pai. Não acredito no que acabo de ouvir. Você trabalha feito um burro de carga para dar tudo o que o Sandro precisa e até o que não precisa. Cerca o menino de mimos, aliás, mimos exagerados, diga-se de passagem. Mas tenho que pensar mais seriamente no futuro dele. E o que é que você está inventando, Carlos? Tô pensando em abrir uma mercearia. E a banca na feira? Eu passo adiante. Posso conseguir um bom dinheiro por ela e pelo ponto. Nesse caso, eu posso te ajudar no balcão. Nada disso. Não quero que você desgrude do nosso filho. E você pensa que é fácil tocar uma mercearia sozinho? Posso arranjar alguém para me ajudar. Não seria mais prático e econômico se a gente matriculasse o Sandro numa escolinha e eu te ajudasse? Nada de escolinha. Eu não misturo meu filho com moleques que podem bater nele. Mas, querido... Quero você cuidando do Sandrinho 24 horas por dia. Não confio em mais ninguém. Carlos não sabia o que fazer para agradar ao filho. Clenira não aprovava o procedimento do marido. Nosso filho já está com 10 anos... E ainda não saiu do 3º ano da escola, Carlos. E tudo porque você não pode com a vida dele. Não se preocupe. Vou contratar professores particulares para ele. É preciso salientar que Carlos, motivado pelo desmedido amor que sentia pelo filho, teve seu negócio ampliado de tal forma que a simples mercearia acabou se transformando num grande supermercado. A família enriqueceu, transferindo-se da velha e humilde casa para uma mansão num bairro valorizado da cidade. Carlos não poupava esforços para presentear a esposa com valiosas joias e ao filho dava o que este lhe pedisse. Pai, eu quero que você compre camisas e bolas para eu formar um time de futebol. E também quero que arranje um terreno bem grande para a gente treinar. Tudo bem, desde que você não quebre uma perna. Quando Sandro atingiu a juventude, não passava de um degenerado, mercê do excesso de mimos e da má educação que lhe ministrara o pai. Pai, preciso de grana. Mas, filho, você... Sem sermão, velho. Preciso de grana e você vai me dar agora. Sandro, entenda, meu filho. Você está acabando com sua própria herança. Se continuar gastando exageradamente como tem feito nos últimos tempos, iremos à falência. E o que será do seu futuro? E sem essa, velho. Já ouvi esse papo no mínimo 1 milhão de vezes. Estou falando pro seu próprio bem. Não adianta, Carlos. Você criou seu filho assim... E agora temos que aguentar nós dois. Como é? Vai preencher o cheque ou prefere que eu vá ao supermercado e limpe os caixas? A família de Carlos degringolou de vez quando Sandro apelou para as drogas. Dinheiro, velho. Vamos! Eu quero dinheiro! Filho, não posso te dar. Você já acabou com tudo o que eu tinha no banco. O pouco que me resta, tenho que controlar para pagar os fornecedores, senão teremos que fechar o supermercado. Eu quero dinheiro, velho! E ande logo antes que eu perca a paciência! Numa tarde de sábado, Sandro chegou ao extremo da ousadia. Velho, esta é a Patativa. O quê? A Patrícia, mas eu a chamo de Patativa. É a minha garota. Oi, velho. Tratava-se de uma prostituta dessas do mais baixo nível. Vamos pro meu quarto, vagaba. Espera aí, Sandro. Você tá passando dos limites. Respeite ao menos a casa onde mora. Ah, vai te catar, velho caquético. Vamos curtir um barato. Mas a sua mãe tá em casa. E qual é o grilo? É isso aí, coroa. Eu aproveito e dou um beijinho nela. Vamos, querido, que eu tô subindo pelas paredes. Juliano e Patativa só saíram do quarto do rapaz ao anoitecer, depois de muita libertinagem e exageradas doses de cocaína. Com o passar do tempo, Clenira, a pobre mãe, não suportou o sofrimento de ver o filho tão desequilibrado e caiu de cama seriamente enferma. Mas, um dia, surgiu um fio de esperança na pessoa de um amigo que Sandro arranjara. Velho, este é o Genivaldo. Como vai o senhor? Como Deus quer. Ou como Deus não quer. O senhor não se preocupe com a minha presença. Tô aqui para ajudar seu filho. Como assim? Pertenço a um grupo religioso que trabalha na recuperação de viciados. E o Sandro concordou em lutar contra as drogas. Ah, Deus seja louvado. Genivaldo fez de tudo para ajudar Sandro na recuperação. Presenteou-lhe com bons livros de evangelização, inclusive. Mas foi tudo inútil. Em menos de um mês, o rapaz estava de volta à depravação. Um dia... Estava Carlos sentado à mesa de seu escritório doméstico quando o filho entrou com uma garrafa de vinho e 2 taças e trancou a porta. O que você quer, Sandro? Fazer um brinde com você, velho. Brinde? E o que quer brindar? Ora, então se esqueceu que hoje é o seu aniversário? Ah, é mesmo. Realmente havia me esquecido. Mas eu não tenho vontade de fazer nenhum brinde, meu filho. Desde que sua mãe caiu doente... Ora, velho, sem essa. Você reclama que eu não estou te dando atenção. E quando eu tento ser gentil, me descarta. Ah, vai tomar uma taça de vinho, sim. Ah, tá bem, já que você insiste. Tão logo Carlos ingeriu o vinho da taça, começou a sentir-se mal. Ah, meu Deus! Ora, ora, mas o que é que está acontecendo? Eu sufoco. Eu... Morre, velho! Morre! Sandro colocara veneno na taça de vinho que oferecera ao pai. E em poucos minutos, Carlos estava morto. Alguns dias depois, Sandro foi preso por homicídio doloso. Entretanto, defendido por bons advogados constituídos pela mãe, foi considerado doente mental e internado para tratamento. Um ano depois, Clenira recupera a saúde e vai visitar Sandro no sanatório. Encontra-o quase que recuperado e, numa conversa com o diretor, consegue uma licença para que o filho a acompanhe até Uberaba em busca do médium Chico Xavier. E o rapaz recebe a seguinte mensagem psicografada do espírito paterno. Meu filho, dito esta carta para que você saiba que estou vivo. Quando você me estendeu a taça envenenada que me liquidou a existência, não pensávamos nisto. Nem você, nem eu. A ideia da morte vagueava longe de mim, porque esperava de suas mãos apenas o prazer de brindar o meu aniversário. Entendi tudo, porém, quando você, transtornado, exclamou com frieza: "Morre, velho!" As convulsões que me tomavam de improviso traumatizavam minha cabeça. Era como se afiada navalha me cortasse as vísceras num braseiro de dor. Pude ainda, no entanto, reunir minhas forças em suprema ansiedade e contemplar você diante dos meus olhos. Suas palavras ressoavam-me aos ouvidos. Morre, velho. Era tudo que você, alterado e irreconhecível, tinha então a dizer. Entretanto, o amor em minha alma era o mesmo. Tornei ao dia recuado quando o afaguei pela primeira vez. Sua mãezinha dormia, extenuada. Pequenino e tenro junto ao meu peito, senti em você meu próprio coração avagir nos braços e as recordações desfilaram sucessivas. Você, qual passarinho contente abrigar-se em meu colo, o álbum de fotografias em que sua imagem apresentava desenvolvimento gradativo em todas as posições, as festas de aniversário e os bolos coloridos enfeitados de velas, em que seus lábios miúdos apagavam sempre numa explosão de alegria. Rememorei nossa velha casa, a princípio humilde, que o meu amor convertera em larga habitação rica e farta. Reencontrei-me trabalhando, qual suarento animal, para que as facilidades do mundo nos atendessem às ilusões e os caprichos. Em todos os quadros a se me reavivarem a lembrança, era você o grande soberano do nosso mundo. O passado continuou a desdobrar-se dentro de mim. Revisei nossa luta para que os livros lhe modificassem a mente, o baldado esforço para que a mocidade se lhe erigisse em alicerce nobre ao futuro. De volta às antigas preocupações que me assaltavam, anotei-lhe de novo as extravagâncias contínuas, as drogas, a bebida, os bailes, os prazeres, as companhias desaconselháveis, a rebeldia constante. Filho do meu coração, tudo isso eu revi. Dera-lhe todo o dinheiro que conseguira juntar, mas você desejava o resto. Nas vascas da morte, eu ouvi, ainda mãos ansiosas arrebatando-me, o chaveiro para surrupiar as joias de sua mãe. Vi perfeitamente quando você empalmou o dinheiro que se mantinha fora de nossa conta bancária, e porque não podia odiá-lo, orei, talvez com fervor e sinceridade pela primeira vez, rogando a Deus nos abençoasse e compreendendo tardiamente que a verdadeira felicidade dos nossos filhos reside, antes de tudo, no trabalho e na educação com que lhes venhamos a honrar a vida. Não dito esta carta para acusá-lo. Nem de leve me passou pelo pensamento o propósito de anunciar-lhe o nome. Você continua sangue do meu sangue, coração do meu coração. Muitas vezes ouvi dizer que há filhos criminosos, mas entendo hoje que, na maioria das circunstâncias, há, junto deles, pais delinquentes por acreditarem muito mais na força do cofre que na riqueza do espírito, afogando-os, desde cedo, na sombra da preguiça e no vício da ingratidão. Não venho falar assim unicamente a você, porque o seu erro é o meu erro igualmente. Falo também a outros pais, companheiros meus de esperança, para que se precatem contra o demônio do ouro desnecessário, porque todo ouro desnecessário, quando não busca o conselho da caridade, é tentação à loucura. Há quem diga que somente as mães sabem amar, e realmente o regaço materno é uma bênção do paraíso. Entretanto, meu filho, os pais também amam, e por amar imensamente a você, dirijo-lhe a presente mensagem, afirmando-lhe estar em prece para que a nossa falta encontre socorro e tolerância nos tribunais da Divina Justiça, aos quais rogo me concedam algum dia a felicidade de tê-lo novamente ao meu lado, por retrato vivo de meu carinho. Então, nós dois juntos, de passo acertado no trabalho e no bem, aprenderemos, enfim, como servir ao mundo, servindo a Deus. Quantos de nós, vivendo aqui neste planeta Terra, nos lembramos, vez ou outra, de que todos os nossos atos e pensamentos provocam efeitos amanhã ou anos depois? Quantos costumam lembrar que não somos este corpo físico, mas sim uma alma divina, criada por Deus para aprendermos a viver e sermos felizes como efeito de atitudes dentro da sabedoria da criação? Essa é a tarefa da doutrina espírita, avisar-nos dessa verdade, e que entendamos que seria absurdo nascermos fisicamente, apresentar valores e defeitos, e sem outras explicações, morrermos definitivamente. Ninguém morre, apenas deixamos o corpo físico e voltamos ao plano espiritual, enfrentando as realidades que criamos para nós próprios. Só se salva quem ama e serve permanentemente. Até lá, compreendamos nossas limitações e procuremos o aperfeiçoamento, na convivência respeitosa com todos os semelhantes. História de hoje, a prática. Argumento de Wilson Frangilo Júnior. Daqui a pouco vai terminar o espetáculo e vamos começar a desarmar o circo. Antes das 10 da manhã, os caminhões devem estar na estrada. Daqui até Boa Esperança, são quase 300 quilômetros. Se não houver nenhum imprevisto na viagem, acredito que ao meio-dia... Ei, você tá me ouvindo? Tô. Não parece. Eu tô aqui falando e você parece que tá no mundo da lua. O que há, hein? Preocupação, Gino, preocupação. O Parada veio me pedir a conta e deixou o circo. No mês passado, perdi dois ótimos funcionários da armação e você viu o atraso que isso acarretou nesta cidade. Tive que contratar pessoas que nunca trabalharam com uma lona, precisando de seis para substituir os dois. Peteleco, o palhaço, nos abandonou há 6 meses e esse tal Pipoca que contratamos não chega nem aos pés dele. Ai, o que é que está acontecendo, hein? Gino abre uma das janelas do trailer e senta-se de frente a Domênico, proprietário do Gran Circo Domênico, no qual trabalha há mais de 30 anos como malabarista na corda bamba, além de outros números acrobáticos, acumulando também a função de secretário. Ou seja, a pessoa que procura terreno para a instalação do circo, solicita o alvará de funcionamento, paga os impostos e etc. O espetáculo termina. O circo é considerado de médio porte, conseguindo arrastar muito público em suas apresentações, haja vista que, na maioria das vezes, é montado em pequenas cidades, onde o povo ainda possui grande predileção por esse tipo de atração. Como é que vamos estrear na sexta-feira sem pessoal competente para a montagem e um palhaço que prenda a atenção do público? Meu amigo Domênico, já lhe disse por várias vezes o que está acontecendo, mas você não me ouve. Não sei não, Gino, não penso como você. Possuo esse circo que herdei dos meus pais há mais de 40 anos. Sempre foi como hoje, nunca tive esses problemas. Temos que ser duros nesse tipo de trabalho. Acontece, Domênico, que durante esses mais de 40 anos, você piorou muito e as pessoas que o vêm acompanhando já estão cansadas. Por sua vez, as que entraram depois não possuem o amor que as mais antigas devotam a este circo, onde praticamente cresceram. Nesse momento, Violeta, a responsável pela cozinha do circo, entra no trailer com uma bandeja de café. Tá fresquinho. Acabei de passar. Obrigado, Violeta. Os homens já começaram a desmontar a cozinha? Ainda não, seu Domênico. E o que é que esses palermas estão fazendo? Desmontando as arquibancadas para baixar a lona. Mas que incompetência! A cozinha tem que seguir na primeira viagem. A boia precisa estar pronta quando o material chegar ao terreno para os peões trabalharem alimentados e não fazer corpo mole. Você é responsável pela cozinha, Violeta. Precisa se impor, que diabo! Sim, senhor. Vou fazer isso agora mesmo. A mulher deixa o trailer apressadamente. Tá vendo? Gino olha para Domênico com ar de desaprovação. O que foi? Acha que eu maltrato meus funcionários? Alguma vez maltratei você? A mim não. Então o que é que está acontecendo? Você nunca usou de aspereza para comigo, mas sabe no fundo dessa sua cabeça oca o motivo. Apesar de sempre ter lhe dito que devo muito mais a você do que você a mim. Os amigos permanecem em silêncio por algum tempo, rememorando mentalmente o que acontecera com ambos há mais de 30 anos, quando Domênico, com 40 e poucos anos de idade, vira-se envolvido em feio desastre automobilístico, ficando preso entre as ferragens de seu carro ao perder a direção. O veículo rolou de grande altura até chocar-se com uma árvore que impediu uma queda muito maior naquele enorme barranco que terminava em caudaloso rio. Era noite e, preso pelo pé, na haste do freio que entortara, não via nenhuma possibilidade de sair dali, já que a posição que ocupava não lhe permitia alcançá-lo, sendo acometido então por grande desespero, pois, conhecendo aquele local, tinha ciência da existência do rio, além do fato de o carro balançar a cada movimento que fazia com o corpo. A única coisa que conseguia fazer... Socorro! Alguém me ajude! Era gritar por socorro na esperança de ser ouvido, até que, cansado, calou-se, percebendo que ninguém ousaria descer até ali naquela noite fria e escura. Porém, algumas horas passadas... Senhor! Ei, senhor! Ouviu uma voz chamando por ele. Voltou o olhar pela janela do carro e visualizou, iluminado pelo pálido luar, o rosto de um jovem que procurava manter-se equilibrado, agarrando-se nos galhos da árvore. Cuidado, garoto! Gritou ele desesperado, quando o rapaz, procurando apoiar-se na lataria do automóvel, balançou-o perigosamente. Não toque no carro, menino, ou ele despencará. Vá buscar ajuda. Buscar ajuda como? Vá até a cidade mais próxima, uns 12 quilômetros, e peça ajuda ao pessoal do circo. Que circo? O Gran Circo Domênico, que está instalado lá. Eu sou o dono. Demoraria muito, senhor. Você não está de condução? Não, senhor. E o que faz nessa estrada? Estou viajando a pé, sou andarilho. Mas eu quero ajudar o senhor a sair daí antes que o carro caia no rio. Só que eu não sei o que fazer. Volte até a estrada, pare algum veículo e peça carona. Daí vá até o circo e diga o que aconteceu. Meus empregados virão me ajudar. Acontece que esta estrada não tem movimento nenhum à noite. Eu não acredito. É verdade, senhor. Eu a conheço bem. Já passei por aqui diversas vezes. Somente de manhã começará o tráfego de caminhões de carga. Meu Deus, teremos que esperar até amanhã. Infelizmente, não há outro jeito. Então faça um favor para mim. Fique de plantão na estrada. Assim que raiar o dia e os caminhões começarem a trafegar, peça ajuda. Olhe, senhor, acho melhor ajudá-lo a sair daí agora. Essa árvore não vai aguentar o peso do carro até o dia amanhecer. Aguenta, aguenta sim. Eu sei o que eu tô falando. Olha, ela tá começando a rachar. Tá querendo me assustar, é? Não, senhor. Experimente se mover levemente e ouça o barulho quando o carro balança. Domênico assim fez. Apurou os ouvidos e apavorou-se ainda mais. Você tem razão, mas não consigo libertar o meu pé que está preso. E qualquer movimento maior que eu fizer será fatal. O que eu faço? Se o senhor confiar em mim, eu posso tirá-lo daí bem devagarinho para não balançar muito. Você não conseguiria. Tenho fé que sim. Não, não faça isso. A árvore rachará de vez e o carro cairá lá embaixo no rio e eu morrerei afogado. De qualquer maneira, a árvore vai rachar e o senhor tem que sair daí antes que aconteça. Não, não. Compreenda, senhor, não tem outro jeito. Nesse momento... O que foi isso? Um dos galhos da árvore se quebrou. Ai, meu Deus. Desculpe, senhor, mas não dá para esperar mais. Eu vou tirar o senhor daí antes que a desgraça aconteça. Você não vai conseguir. Mas eu tenho que tentar e Deus vai me ajudar. Domênico concordou em ser ajudado pelo rapaz ao ouvir um outro estalido do tronco da árvore. Tudo bem, menino, tudo bem, mas por favor, cuidado, muito cuidado. Lentamente, o rapaz conseguiu alcançar a porta do veículo e começou a abri-la, calçando-a com alguns galhos para que ficasse aberta, com o propósito de também manter a lataria um pouco mais fixa à árvore, evitando o balanço. Depois, com muito sacrifício, conseguiu desvencilhar o pé de Domênico da haste do freio. Mais de uma hora se passou até o rapaz conseguir retirá-lo de dentro do veículo, agarrando-se a arbustos ao mesmo tempo em que o prendia com o próprio cinto a uma raiz que encontrara apalpando o terreno. Permaneceram por algum tempo quietos a fim de descansarem um pouco até que uma forte ventania começou a varrer aquele local, antecipando torrencial chuva prenunciada por luminosos clarões no horizonte. Iniciaram então sofrida e estafante subida pela encosta em declive, onde o rapaz utilizou toda a sua força física para ajudar Domênico. Quando estavam já na metade do caminho, ouvindo forte estalo, volveram seus olhares para baixo, a tempo de ver o automóvel cair no vazio, de encontro às águas do rio. Deus seja louvado. Foi por pouco. Você salvou minha vida, rapaz, e eu vou recompensá-lo por isso. E realmente, Domênico cumpriu a sua palavra, pois assim que conseguiram uma carona, dirigiram-se para o circo, onde, ao saber que o rapaz era sozinho no mundo, decidiu abrigá-lo e ensinar-lhe o trabalho circense. O rapaz era Gino, e ele optou pela corda bamba e alguns outros malabarismos que aprendeu após muito esforço, muita abnegação, muito treinamento e prática constante, vindo a tornar-se um grande artista, e sendo tratado por Domênico como se for o filho que nunca tivera, percebendo com o passar do tempo que esse tratamento respeitoso que o dono do circo lhe dispensava era bem diferente do que dispensava aos outros tantos artistas e funcionários. Domênico era, por demais, ranzinza, prepotente, irascível e principalmente ditador, conduzindo a vida de todas aquelas pessoas com mãos de ferro, como se não passassem de objetos, além de ser muito exigente e não perdoar erros. Gino nunca o vira cumprimentar ou ser cumprimentado por qualquer um que fosse, e percebia agora que muitos já o haviam abandonado, principalmente os mais jovens, e que a fama de Domênico já chegara ao conhecimento de outras trupes circenses. Por diversas vezes, já o aconselhara a modificar a sua maneira de agir, sem conseguir nenhum resultado. E agora, Domênico lhe expunha as consequências desse seu problema. Sabe, Gino, às vezes penso que você tem razão quanto à minha maneira de ser e agir com as outras pessoas, mas como posso mudar de um momento para o outro? Isso está em mim, está em meu sangue, sou assim mesmo. Mas é preciso mudar, Domênico. Posso lhe garantir que se passar a tratar as pessoas de outra maneira, tudo melhorará no circo. E como mudar? Eu não consigo. Na vida, algumas coisas são difíceis de serem aprendidas. Lembra-se de quando você resolveu me abrigar? Claro. Pois então, eu não conhecia nada sobre a arte circense e você fez de mim um malabarista, um grande equilibrista. Você se fez, Gino. Não, Domênico. Foi o seu método de ensino. E não foi fácil. Quantos tombos levei e quanta perseverança precisei ter para aprender a me manter em pé na corda bamba. Hoje, essa corda é para mim quase que como uma extensão do meu próprio corpo. O mesmo acontece com os bastões e aros que atiro para o ar. Mas aprendi tudo com o seu método, que fez com que eu praticasse muito, praticasse incansavelmente. E você acha que... Sim, Domênico, tudo é prática, treinamento. E gostaria de ser hoje o seu treinador. Meu treinador? Seu treinador na arte de tratar com as pessoas. Ah, não sei, não sei. Deixe-me tentar. Ai, tá bem, mas como será isso? Bem, em primeiro lugar, e o mais importante é que você faça como eu fiz, ou melhor, como você me obrigou a fazer. Como assim? Terá que me obedecer cegamente, sem nenhuma contestação. E não sei não. Vamos, prometa-me. Ai, tá certo, eu lhe prometo. Sendo assim, começaremos amanhã de manhã. Serei sua sombra e fará tudo como eu disser. E assim os dias vão passando. Domênico começa, sendo obrigado já na primeira manhã, a cumprimentar todos os componentes do circo. Em seguida, a dar ouvidos a todas as questões ou sugestões que lhe são apresentadas. A sorrir sempre, a dar novas oportunidades quando alguém comete algum pequeno deslize. A proferir palavras de estímulo a todos os que se esforçam no estafante trabalho circense, sempre vigiado de perto por Gino. Porém, passados os 5 primeiros dias, Domênico explode com um amigo. Basta! Não aguento mais esse sacrifício. Você não vai desistir agora. Ah, não vai mesmo. Vou lhe provar que em poucos meses tudo começará a modificar-se. Não sei onde eu estava com a cabeça quando concordei com você. Mas trato é trato. Vamos em frente. Assim é que se fala, Domênico. E a prática e o treinamento continuam. Dois anos se passam. Certa manhã, alguém bate à porta do trailer de Gino. Violeta! Venha depressa, Gino. O que aconteceu? Seu Domênico está passando mal. O Pipoca encontrou ele caído no picadeiro, queixando-se de fortes dores no peito. Ah, meu Deus! Gino corre até o picadeiro, abrindo caminho entre vários outros funcionários do circo. Chega até o amigo, que, estendido no chão, clama por sua presença. O que está sentindo, Domênico? Domênico abre lentamente os olhos e, num esforço muito grande para falar, responde. Acho que chegou a minha hora, amigo. Sinto dores terríveis aqui, perto do coração. Acalme-se. Vou mandar chamar um médico. Não é preciso. Não vai adiantar nada. Preciso lhe falar. Não faça nenhum esforço. Chegue seu ouvido mais perto dos meus lábios. Gino obedece. Meu amigo, sinto que vou morrer e gostaria de agradecer tudo o que fez por mim. É melhor você ficar quieto. Deixa-me falar. Um dia, você salvou a minha vida física, tirando-me daquele carro e depois ensinou-me uma grande lição. Há de ser caridoso com as pessoas. E gostaria de lhe dizer que nunca, em toda a minha vida, fui tão feliz como nesses últimos 2 anos em que modifiquei a minha conduta. Hoje, graças a isso, sou amado por todos os que me cercam. E como é bom ser amado, Gino. Como é bom ser amado. Nesse momento, ele olha agradecido para todos os artistas e funcionários que estão à sua volta no picadeiro. Agora, quero pedir-lhe um último favor. Peço o que quiser, Domênico. Quero que, de hoje em diante, comece a treinar outras pessoas. Quero que as faça praticar a bondade, a paciência, a tolerância e o perdão, como fez comigo, porque esse é o caminho da grande felicidade. E sei que qualquer ser humano pode adquirir isso, porque assim, como muito precisamos treinar e praticar para sermos artistas, também podemos treinar e praticar para melhorarmos, para sermos realmente respeitados e amados por todos os que nos cercam. No começo é difícil, mas com a prática passamos a sentir os benefícios e então só felicidade. Treino, prática e felicidade. Domênico! Domênico! Ele está morto. Quando meditamos sobre os problemas de todos os dias e as dificuldades que temos de agir com mais equilíbrio e bom senso, percebemos como somente com o exercício da disciplina inteligente e racional poderemos mudar nosso comportamento para melhor, eliminando pouco a pouco os impulsos e hábitos arraigados no íntimo. A radioteatralização apresentada hoje nos salienta essa necessidade de aprendizado e mudanças, principalmente pelo sofrimento que os erros nos causam. A doutrina espírita nos chama a atenção para o processo de vidas sucessivas, as reencarnações, pelas quais temos oportunidade de modificar tendências e exercitar atitudes mais corretas. As verdades da vida vão aos poucos nos atingindo com a vivência contínua. É a sabedoria divina nos permitindo perceber valores mais adequados, ajudando-nos em nosso aperfeiçoamento espiritual. Procuremos meditar sobre esses fatos e acordemos para ver e ouvir mais profundamente as lições da vida. A Rede Boa Nova de Rádio apresentou Entre Dois Mundos, adaptação de Sidney Carbone. Em seu desempenho, atuaram os seguintes atores: Ivaldo de Carvalho, Esther de Almeida, João Camilo, Jeane de Paula, Tony de França, Denê Abdala, Adacel Alberto, Rosa Maria dos Santos, José Carlos Pedroso, Cledemir Araújo, Peterson Ruiz, Ivone Martins, Sidney Carbone, Ana Cláudia Ruiz, Ivone Soares e Maiara Martins. Narração Joel Robson. Gravações, edição e sonoplastia Antônio Tadeu Lopes. Análise e comentários Gastão de Lima Neto. Produção e direção geral Sidney Carbone. Realização Núcleo de Dramaturgia da Rádio Boa Nova de Sorocaba.